continuar nosso segundo dia estudando o livro Casas que Transformam o Mundo. Hoje, dia 6 de abril de 2014, nós vamos aqui à página 11. Nós ainda estamos terminando aquela introdução que nós vamos passar assim por vista um pouquinho de cada capítulo, e a partir da semana que vem a gente já vai começar com o slide bonitinho, de forma mais paciente, de forma mais profunda, ok? Então vamos aqui ler na página 11. A gente parou no ponto 5, né, das 15 teses que o autor, o Wolfgang Simson, ele desenvolve sobre a necessidade da igreja de hoje ter uma outra reforma. A gente lembra da reforma protestante, que foi uma reforma fundamental para que a gente pudesse ter liberdade de culto hoje, pudesse ter voltado para a palavra. Quando Lutero resistiu à opressão e ao clericalismo da Igreja Romana e insistiu em colocar a Bíblia na mão do povo. Antes de Lutero, muitos outros irmãos trabalharam pela reforma, mas Lutero, ele acaba coroando isso e sendo assim a figura mais ilustrativa para a gente, né? Então, Lutero, ele publicou as suas 95 teses e ele insistiu nelas e trabalhou com elas, e a reforma correu o mundo todo. Só que hoje a gente está precisando de uma nova reforma dentro da igreja protestante, e é chamada protestante porque ela protestou da forma de ser cristão que a igreja católica impõe aos fiéis e aos clérigos. Então a gente hoje pensa na igreja protestante que precisa ser mais uma vez reformada. Por isso que a gente protesta dentro da igreja protestante por uma nova reforma, porque a gente vê hoje cada vez mais semelhanças com a igreja que nós saímos há 500 anos atrás. Então, há 500 anos atrás havia a simonia, que era a venda de artigos religiosos, relíquias e de bênçãos, né? Até o Concílio Vaticano II, na década de 60 do século passado, você podia comprar a sua passagem mais rápida pelo purgatório. Isso oficialmente ainda existe, mas não é promovido como antes. Então, há um texto de uma das bulas que diz, papais, que diz: ao tilintar da moeda, o gasofilácio, a sua alma é purgada do purgatório. Ela é promovida dentro do purgatório. O purgatório é um lugar, segundo a doutrina romana católica, que as pessoas ficam antes de ir para o céu, para o inferno. E elas ali, elas vão ter a oportunidade de acordo com a ação da igreja militante, que é o povo que está vivo ainda, de acordo com suas indulgências, suas rezas, seu culto de sete, sua missa de sétimo dia, de 30 dias, tudo isso é para fazer com que a alma no purgatório sofra menos e possa ir mais rápido para o céu. Então, quando se faz uma missa de sétimo dia, por exemplo, pela alma do finado, quando se acende uma vela para ele, a ideia disso não é uma homenagem, como muitos leigos pensam. A ideia disso é apressar a passagem dele pelo purgatório, e que o purgatório dele seja menos pesado. Dentro do purgatório tem várias etapas, vários capítulos. Por exemplo, tem uma parte do purgatório que chama Limpos Infantos, que é o purgatório das crianças, que é o purgatório mais light. Então as crianças, elas têm que passar por isso. Se a criança for pagã, talvez nem para lavar, se não for batizada, porque não foi introduzida na igreja. Desde que também você não pague uma indulgência, porque ainda há essa possibilidade também, se a pessoa converteu-se à igreja católica e quer remir a alma desse filho que morreu ainda sem ser batizado. Então ela pode investir nisso com a missa de sétimo dia, com a missa de 30 dias, excessivamente. Então, assim, esses absurdos, que não são a teologia bíblica, são a teologia baseada na experiência, tem um peso de teologia para o católico. Por quê? Porque para o católico, não é a Bíblia que fala como a igreja tem que ser. A igreja católica defende que a igreja escreveu a Bíblia. Logo, essa mesma igreja pode reeditá-la no seu representante, que é o pontífice, que é a ponte entre a igreja e Deus, que é o Papa. Então, eu vou postar uma pregação do Hernandes Dias Lopes no site, me lembrem, por favor, que explica algumas coisas de forma muito clara. Ele é muito culto, muito profundo, onde nós abrimos os olhos para coisas que a gente, até alguns, quando eram católicos, nem sabiam. dessa veneração ao Papa, da infalibilidade papal e de outras coisas. Então a Igreja Católica ela acredita que a Igreja que escreve, então a Igreja pode editar. Por isso que na Contra-Reforma Protestante, na Contra-Reforma Católica, que foi o protesto da Igreja Católica contra a Igreja Protestante, contra Lutero, o Tribunal do Santo Ofício, que foi estabelecido pelo Papa, e os jesuítas tomaram conta, a Ordem de Jesus, que são jesuítas, que é a mesma ordem do Padre Francisco hoje, do Papa Francisco, ela defendeu que o desviado da fé católica, ele devia ter a oportunidade de se arrepender, mesmo assim, ele devia ser purgado com a fogueira. Então, é interessante como a história se repete, né? Nós vemos aí o povo migrando da Igreja Católica para a Igreja Protestante como nunca hoje, e aí a Igreja Católica, mais uma vez, promove o Tribunal do Santo Ofício, agora mais moderno, agora não pode matar mais ninguém. Em vez de ser pelo ferro e fogo, eles botam um padre carismático para poder tentar segurar a evasão de fiéis. Mas, espiritualmente, isso é um ciclo. Assim como há 500 anos o Tribunal do Santo Ofício levantou vários bispos que perseguiram e mataram muitos protestantes, hoje a Igreja Católica, ela mais uma vez levanta essa Companhia de Jesus, que são os jesuítas, para tentar barrar o crescimento da Igreja. Nesse burburinho todo que acontecia lá, a gente pensa, o que é que acontece hoje aqui que nos faz precisar de uma nova reforma? Hoje, a nossa grande luta não é contra uma Igreja Católica de fora que tenta perseguir a Igreja, ou que segurou a Igreja não crescer. Hoje, a nossa fé evangélica, ela tem cada vez mais se parecido com a fé romana, com a fé clerical, com a fé institucional. Oi. Inclusive, a Igreja Católica, ela subdividiu a Igreja Católica, né, em carismática, né? Isso. Justamente para que a Igreja Católica não perdesse os seus fiéis. Inclusive, está agindo de forma com a Igreja Evangélica, né? Dizendo, né, que exorcizando, né? Uhum. Para curar, para expulsar demônios. Hoje você tem missa de libertação, missa de cura. E engraçado que eles estão imitando algo que a Igreja Evangélica começou a fazer erroneamente. Eu acho que isso é algo que não é necessariamente uma heresia, mas é muito próximo disso. Se a gente faz um culto de cura, um culto de libertação, um culto disso, um culto daquilo, então, como é o culto de libertação? A ênfase é a libertação, mas toda a ênfase do culto tem que ser glorificar Jesus, edificar a Igreja e arrebanhar outras pessoas para o Evangelho. Então é algo que é arriscado. Não estou dizendo que nunca a gente vai ter um negócio desse aqui. Talvez estrategicamente algum dia a gente faça algo parecido. Mas eu sou muito resistente a essa ideia. Né? De um dia o culto da libertação, um dia o culto sei o quê. Eu acho que tem alguns temas que são que são menos arriscados. Tipo, hoje nós vamos fazer de tal dia um culto da família, onde se enfatiza questões familiares, tratamento de filhos, essas coisas. Mesmo assim, a gente tem que ter cuidado. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente, com a prerrogativa de estar fazendo um culto, está fazendo alguma outra coisa que não é um culto. Então, dar nome a culto é algo que a gente tem que ter cuidado. Não é que a gente nunca vai ter isso aqui. Mas vocês concordam comigo que é o que se a gente não tiver muito cuidado, é arriscado? E a Igreja Evangélica fez isso, e a Igreja Católica agora voltou e está imitando. Se você os padres, os discos de Marcelo Rossi, a maioria das canções dele, até bem pouco tempo, eram todas remix de músicas evangélicas. Todas. E eu cresci na igreja, eu vejo as músicas que eu, quando era pequeno, ouvia, ele gravando tudo de novo. E assim, o que está acontecendo muito hoje dentro das igrejas evangélicas, né? É que, assim, em vez de estar adorando ao Senhor, né? Sim. Ela está se referindo a alguns cultos de libertação, por exemplo, onde os pastores eles chamam os demônios que estão agindo na vida da pessoa para expulsar. Então, não precisa chamar o demônio para expulsar. Você bota a mão na cabeça e expulsa. É? Uma vez eu expulsei o demônio da menina, ela estava se contorcendo e eu perguntei a ela, aos demônios que estavam na janela, perguntei se tem algum demônio aí, na autoridade, em nome de Jesus, sem machucá-la, se mostre. Aí eles mostraram, porque foi em nome de Jesus, eles não podiam se esconder. Eu expulsei os demônios, a menina desmaiou, acordou, depois foi ministrado o evangelho para ela, converteu e seguiu o caminho dela em Jesus. Isso é uma coisa. Mas você passar 40 minutos, 30 minutos de um culto chamando os demônios que estão agindo na vida da pessoa. Aqueles demônios entram no ambiente, eles entram nas pessoas, às vezes que estão ali achando que estão demônios e não estão, que não são convertidas. E aí se faz toda aquele culto de exorcismo para poder testificar que o mundo sobrenatural existe dessa forma. Então não tem sentido. E é arriscado mesmo. As pessoas gostam de ver isso, né? Essas coisas são fantásticas. Como a nossa natureza carnal, ela é por demais idólatra, a gente gosta muito dessas coisas, sinais, né? Os sinais, eles nos acompanharão. A Bíblia diz que os sinais acompanharão os que creem. A gente não tem que enfatizar os sinais. A gente enfatiza, como falei ontem lá em casa, a Jesus. E a partir daí, os sinais vão acontecer na nossa vida como tem acontecido nas nossas vidas, né? Então, hoje a igreja, ela precisa de uma nova reforma. A igreja hoje, ela tem cada vez mais se parecido com a igreja que nós lutamos tanto, e tantos irmãos nossos foram martirizados e mortos, assassinados há um tempo atrás. Talvez hoje nós não sejamos assassinados fisicamente, mas quando nós nos propomos a ser igreja, e nós nos propomos a ser mais bíblicos do que está sob convenções humanas, algumas pessoas nos matam socialmente, não é, Mina? Quando a gente resolve dizer, não, peraí, onde é que isso está na Bíblia? Aí a gente é perseguido. Porque as pessoas chegam a dizer, mas a igreja tem sido assim há tanto tempo, o que é que vocês querem fazer? Em vez de vocês ganharem alma, vocês estão aí dividindo a igreja. A gente não está dividindo a igreja. A gente está se empenhando em a igreja voltar ao que nunca deveria deixar descido. Não é? Então é claro que a gente vai enfrentar resistências, muitas, e a gente tem que trabalhar essas resistências com amor, com paciência, entendendo que o maior argumento que a gente tem que usar é o argumento bíblico. A gente não deve estar debatendo com os irmãos que pensam diferente, não. Diz, ó, meu irmão, que nem eu falei com o irmão ontem sobre um ponto doutrinário, eu falei, meu irmão, é o seguinte, sobre essa doutrina, eu queria até crer como você, mas eu fui convencido pelo estudo da palavra a crer dessa forma. Vamos discutir sobre isso em cima de textos, porque eu trago textos para você e você traz para mim, Deus não faria isso, Deus não faria aquilo. O que é que nos demonstra mais o caráter de Deus? Não é a sua palavra? Então vamos discutir em cima da Bíblia. Eu vou trazer uma argumentação bíblica, você vai me responder com uma argumentação bíblica, quem sabe até você não me convence. Isso eu não disse na conversa de ontem não, mas eu disse em outra conversa com o mesmo irmão. Então vamos argumentar em cima do texto bíblico. A minha obstinação hoje, irmãos, e quanto mais eu me dedico a estudar, a reler a Bíblia e ler esse tipo de literatura que a gente está estudando aqui, que diz que não só uma igreja distante da Bíblia é arriscada, quanto pode ser uma igreja que está caminhando no espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Quando nós estudamos Apocalipse aqui, ano passado, estudamos meses sobre Apocalipse, e isso foi assim, uma introdução de alguns temas. Se você quiser, você pode ir no site, tem todas as aulas do livro de Hernandes sobre a volta de Jesus. A gente estudou muito sobre como o espírito anticristo iria agir no final dos tempos. Ele ia agir muito mais dentro da igreja do que fora dela, tentando corromper a visão dos santos a respeito da palavra. Então, aí você diz, pastor, o negócio é mais sério do que a gente pensa, né? Isso não está defendendo a denominação, a nossa, de jeito nenhum. A gente está defendendo simplesmente um evangelho simples. Um evangelho que consegue existir, por exemplo, hoje à noite a gente vai ter a arrecadação da oferta. Dependendo da arrecadação de hoje à noite e da próxima semana, eu vou decidir se a gente vai continuar aqui ou não. E se a gente não continuar aqui, a gente vai voltar para a minha casa, vai voltar para o príncipe um tempo, e a igreja vai continuar ou não, baseada em quê? Baseada na relação orgânica que nós temos. Você já pensou que é uma igreja fechar? Chega a me dar vontade de chorar pensar um negócio desse. Uma igreja fechar porque mudou o endereço? Ou porque não tem um prédio? Você já pensou que alguém dizer assim, ah, vamos fundar uma igreja? Que precisa? Eu tinha um amigo meu, pastor, de uma denominação, que eu admiro muito. E ele ligou para mim uma vez em crise porque ele era empregador itinerante. Coisa que eu não acho bom. muito arriscado para a vida espiritual de uma pessoa. Como que eu sou um pregador que não tenho rebanho que recebo e cuido? Prega o quê? O que aprende os livros? A sua experiência pessoal? Mas e a vida dele na comunidade dele? Por exemplo, está passando aqui na cidade um cantor aí que está com uma voz muito bonita. Alguns já falaram, pode cantar na sua igreja, pastor? Eu falei, peraí, né? Se não. Como ele faz parte do ministério de música da igreja dele? Ele enrola fio na igreja dele? Ele tem uma liderança que ele se submete? Não, ele tem um ministério que Deus deu só para ele, canta por aí e vende o CD e ganha oferta. Aqui não. Sinto muito, aqui não dá não. Entendeu? Aí esse irmão, que era um homem de Deus, e eu já tinha falado sobre ele, olha, você precisa congregar, você precisa ter alguém que cuide de você, você precisa estar com os irmãos, não dá para você viver todo domingo pregando em uma igreja, uma cidade, um estado, isso não vai, isso tem prazo de validade. Ele já tinha desenvolvido um ministério muito bonito quando era pastor efetivamente, sim. Aí eu conversando com ele, ele disse para mim, pastor, estou em crise, porque pregação itinerante é muito ingrato isso, porque às vezes você recebe uma boa oferta, às vezes você não recebe nada, às vezes você paga para ir num lugar. E um amigo meu, empresário, me fez uma proposta. A gente abriu uma igreja no Rio de Janeiro, ele é empresário, ele entra com toda a estrutura, ele falou, olha, eu alugo o galpão, boto ar-condicionado, compro os instrumentos, a gente contrata os músicos, e foi falando, falando, falando. E aí a gente entra com a palavra, eu entro com a estrutura. Falei, meu Deus, que profunda crise esse cara não estava, né? Para trazer isso para mim. Mas quando a gente ouve alguém, a gente não pode se assustar. Guardem isso. Porque se a gente se assusta, a pessoa nunca mais abre o coração para a gente. É por isso que quando você estiver discipulando alguém, a pessoa vai falar um pecado, que às vezes é muito feio, guardado por muitos anos. E a sua reação vai fazer a pessoa dizer assim, eu pensei que você ia achar tão absurdo. Você pode dizer assim, não, é absurdo, só que eu tenho que acolher você com essa sua dor. E se a pessoa lhe conta alguma coisa assustadora e você, meu Deus, meu irmão, nunca pensei que você fosse assim. Tô super, rapaz, você é um artista, viu? Isso não é evangelho, né? Então você recebe a pessoa, ouve. Eu ouvi, como meu pai me ensinou, ouça, respire, pense e responda com o princípio da palavra. Sempre faça isso. Cuidado para não dar a sua opinião. Aí eu falei, meu irmão, a pergunta é só uma. Se ele entra com a estrutura e você entra com a palavra, ele era muito bom pregador. Depois, você sai com o quê e ele sai com o quê? Porque se alguém entra com alguma coisa, quer sair com alguma coisa. Aí ele veio com a explicação, ele falou, meu irmão, é porque ele assim, ele não consegue ficar numa igreja, ele não encontrou nenhuma igreja que fosse assim como ele pensa sobre igreja. Ele pensou em montar a igreja dele. Aí eu já fiquei um pouco reticente. Aí eu pensei, se ele tem uma visão, por que ele não começa na casa dele com alguém ao invés de contratar um pregador? Porque se ele não consegue se adaptar em lugar nenhum, pode ser que ele tenha uma visão de Deus, de uma forma de lidar com a igreja, com o ministério, que seja algo revolucionário de Deus, algo que a gente precisa. Mas não, ele só queria entrar com a grana para fundar uma denominação. Não é assim. Você abreviou o final da minha conversa. E aí eu perguntei assim, como é que vai ser para você ministrar sobre as dificuldades dele? Será que ele vai admitir isso? Você vai ser contratado por ele? Ele também vai poder demitir você e contratar outro pregador? Você vai entrar nisso? E graças a Deus ele pensou e não aceitou a proposta do inferno. Então, meus amados, por exemplo, eu mesmo, não quero me gabar não, mas eu recebi propostas de igrejas grandes, até Quinta Bunda já. O que é que eu vou fazer mexendo no angu dos outros, irmãos? No acampamento eu mexi um vatapá lá, fiquei todo vaidoso porque eu mexi um vatapá, e a dica era, não pare! Tem coisa que você parar e outra pessoa mexer, perde o ponto. Paulo disse, não edifique sobre alicerce alheio. A minha própria experiência em Itabuna, quando eu cheguei aqui, com muito amor, com muita dedicação, Dani pegou ainda a transição de alguns irmãos que saíram, não foi? Toda a minha vida e a minha casa dedicada, o povo chegava para o culto e era primeiro lá em casa, né, Dani, tomar uma sopa, depois descia, e depois tinha uma pizza depois do culto. Mas os irmãos que estavam aqui no começo foram embora, por quê? Porque embora houvesse uma mesma visão minha, do meu pai, não eram minhas ovelhas. Aí eu pergunto, o que é que eu vou fazer na igreja que eu chego lá pensando totalmente diferente sobre o que é a igreja? Eu vou fazer mal ao povo. E quem vai cuidar dos meus aqui? Então, a ideia é a seguinte. É o que é mesmo que a Bíblia nos... O que é mesmo que a Bíblia quer a respeito de igreja no nosso dia a dia? De quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. Uma vez perguntaram para Paul Wilber, que é o grande ministro de louvor e adoração, é um judeu. Nada de especial para ser judeu, só falando que judeu porque ele é judeu. E ele, um menino começando o ministério, num congresso, perguntou, pô, como é que eu faço para ter um ministério como o seu, meu irmão? Me dê a dica aí. Aí ele, que já é um senhor, né? E um homem de Deus usado tremendamente na adoração no mundo todo. Aí ele disse assim, meu irmão... E ele respondeu. Eu disse, quando eu vi que ele respondeu, eu falei, meu Deus, eu quero ouvir essa resposta. Ele falou, meu irmão, é o seguinte, a resposta é muito longa, então eu vou começar do começo. A primeira coisa... é você forrar a sua cama quando você acorda. Todos os dias eu forro minha cama quando eu acordo. Porque como que você vai querer servir ao Senhor e ser ministro do Evangelho se você não serve nem aquilo que você consome? Então, a partir daí, você leve em consideração esse meu conselho para as outras áreas da sua vida. Que a gente vê a eminência de alguém e diz, eu quero ser como essa pessoa, mas... às vezes não sabe, havia cruzes que o sujeito passou até chegar a um lugar que se faz admirável no Evangelho. Então, a simplicidade do Evangelho vai mexer em como você arruma a sua cama, em como você lida com a sua comida, em como você lida com o necessitado que está do seu lado, em como você lida com a sua esposa. O verdadeiro Evangelho, ele mexe todas as áreas da sua vida. Nenhuma delas sobra, irmãos. Nenhuma. Olha, diz uma coisa para você, em nome de Jesus, receba isso como palavra de Deus, não minha. Se o Evangelho não mexe em todas as áreas da sua vida, a área que ele não mexe é a mais arriscada. Cuidado. Porque se você reserva alguma área da sua vida que o Evangelho não acessa, é ela que vai derrubar. Por mais que pareça inofensiva, é um germe, é um vírus, uma bactéria. E ela vai crescer, e ela vai tomar toda a sua vida. Porque ou o Evangelho influencia toda a sua vida, ou essa área que ele não influenciou vai derrubar você. Então eu digo isso com muito temor, com muito tremor, com muita reverência a vocês, porque eu pregando sobre isso, o Senhor tinha me falando, olha, você fala isso, e sempre que eu falava sobre a vida total com Deus, sobre todas as áreas da sua vida serem influenciadas pelo Evangelho, o Espírito falava, isso é imposto de renda. Aí vem aquela argumentação toda, né? Mas um governo corrupto, coisa e tal. Aí o Espírito, isso é imposto de renda. E aí eu tive que me render, né? Porque muitos pastores caem por muitos motivos. E finanças é um dos mais eficientes que o diabo usa contra o ministério. Então, se eu deixo uma porta aberta nessa área, eu posso cair por ela. Então, o Evangelho tem que influenciar todas as áreas da sua vida. Isso que eu estou falando para vocês aqui, que para vocês é forte, para mim também é, mas soa como algo que é natural você ouvir aqui. Nós sabemos que é algo que é muito raro de se ouvir hoje. Porque as igrejas... são tentadas, eu também sou tentado, a só entender igreja enquanto nós estamos juntos. Só que quando a gente toma ceia, uma das coisas que a gente deve se examinar é, eu estou sendo igreja quando estou sozinho? Porque a Bíblia diz, quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue, é réu dele. Aí a gente pensa somente, eu estou com algum pecado sem confessar, né? A gente é tão miúdo na nossa investigação, na hora da ceia, mas o que a Bíblia diz, investigue-se para ver se você é digno de comer o símbolo da comunhão. Ou seja, investigue-se sobre sua comunhão. Investigue-se se você é digno de comer o símbolo dos seus pecados lavados. Essa parte a gente faz do sangue, mas a parte do pão e do corpo a gente se examina? É claro que a gente só é digno pelo sangue de Jesus, amém, irmãos? Mas a gente tem que examinar isso também. Eu estou simbolizando na ceia aqui a comunhão que eu tenho com a igreja. Tem comunhão mesmo? Essa comunhão não é só quando eu estou junto de a mina, mas quando eu estou vivendo a situação onde eu sei que o meu desempenho vai me dar autoridade espiritual ou não para ministrar o princípio sobre a vida dele quando eu estiver fazendo um discipulado. Então, o evangelho de hoje, irmãos, o evangelho que falam hoje, porque o evangelho é o mesmo, o evangelho sempre, ele tende, o que as pessoas estão entendendo para o evangelho, muitas vezes não é, a ser uma relação impessoal, ser uma relação empresarial, ser uma religião que é, não é comunidade, não é orgânica. Foi muito legal, eu estava conversando sobre o churrasco de ontem, eu falei para Raquel, Kel, você ligou para quem? Você comunicou fulano, beltrano? Aí Kel falava assim, falei, pastor, olha, eu só liguei para quem não é da comunidade, quem não está na comunidade. Quando ela falou isso, me deu um estalo na minha mente, que ela está falando da comunidade do WhatsApp, que tem sido uma benção, a mão na roda, né? Aí quem não está, porque às vezes o smartphone não pega o WhatsApp, ou porque ainda não foi cadastrado, aí a gente se preocupou em ligar, ou em que algum irmão ligasse. Então a gente conferiu fulano. Ah, fulano ligou para fulano, então já está avisado. Mas quando ela falou assim, a gente vai ligar porque não está na comunidade. Oh, gente, foi tão gostoso ouvir aquilo, porque embora a gente estivesse falando de outro assunto, mas eu ouvi a gente chamando igreja de comunidade. E isso é muito extraordinário, porque é o que a igreja é, uma comunidade. Se não for comunidade, se a igreja não for comunidade, está sendo qualquer coisa menos igreja. Então, vamos terminar de resumir aqui os capítulos, para que semana que vem a gente possa trabalhar eles um por um. Amém, gente? Está claro ou não? A gente fala tanta coisa, né? E a gente acaba correndo um... Então, aqui na página 11, diz assim, ponto 6 das 15 teses. Do sistema de um pastor único para a estrutura de equipe. Igrejas nos lares não são conduzidas, por exemplo, por um pastor, mas acompanhadas por um presbítero e por um dono de casa sábio e atento a realidades. Nesse caso, ele chama de presbítero, não quem necessariamente recebeu a imposição de mãos como um presbítero, mas entendendo presbítero como quem preside. Entendendo presbítero como alguém que pode ser investido de autoridade espiritual para cuidar daquele grupo. Muitas vezes, o grupo caseiro, o núcleo, queira chamar como quiser, ele tem uma casa que não é de quem lidera, às vezes uma casa hospedeira. Isso é muito legal, funciona muito, Salvador, a gente fazia muito isso. Então, de repente, por exemplo, como eu falei com o André, a casa de André é pequena. Né? O coração é grande, mas a casa é bem pequenininha. Então, se um casal, até para treinamento, quiser abrir sua casa para André e Sandra abrirem um núcleo, é ótimo. Porque é uma casa maior, o núcleo acontece e depois eles podem começar a multiplicar esse núcleo, eles podem sair de lá se forem para uma casa maior e já deixar a agenda do núcleo com o grupo que recebia, com o casal que recebia na casa que foi treinado. Então, nem sempre é o líder do grupo que vai hospedar o grupo, né? Então, diz... As igrejas nos lares são interligadas em rede, formando movimentos pela conexão orgânica dos presbíteros ou líderes com o assim chamado ministério quíntuplo, apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres, que circula de casa em casa pelas igrejas, como um saudável sistema de circulação sanguínea. Nessa atividade, as pessoas com dons apostólicos e proféticos desempenham um papel fundamental. Eu queria que você abrisse aí em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Porque a gente tem que entender uma coisa. Você, muito provavelmente, tem um desses cinco dons. Todos nós, homens e mulheres. A questão é que, muitas vezes, esse dom, ele fica um pouco, como que eu posso dizer... Ele fica um pouco abatido, amortecido, por falta de inspiração, por falta de ensino. É como alguém, ou como uma criança, gente, tem criança que tem um dom para música que é diferente. Só que se ela não estudar música, ela não vai, o máximo que ela vai fazer é assoviar afinado. Com os dons espirituais é muito parecido. Você pode ter já o seu dom de profeta e ele está ainda adormecido por falta de instrução, por falta de uma escola. Cada dom não serve para a igreja, por exemplo, só precisa na igreja ter cada um desses dons e pronto, cada um exerce seu dom. Não, mas nós vamos ver aqui em Efésios que, se você tem um dom de pastor, a sua função não é pastorear, principalmente. A sua função principal não é pastorear. A sua função principal é ensinar o pastoreio. E você vai ensinar, inclusive, para aqueles que não têm um dom de pastor, porque todos devem pastorear. Não é revolucionário? Não é, gente? Olha aqui, vamos ver. Diz assim, versículo 11, Efésios 4. A partir do 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Eu vou só explicar um pouquinho o que é cada dom, e depois eu vou ler o 12. Ele diz, uns para apóstolos. O apóstolo é aquele que é enviado para cuidar ou começar um grupo de disseminação do Evangelho. Que pode ser um grupo caseiro, pode ser uma igreja em outra cidade. Então, aquele homem, aquela mulher que são enviados por Deus para começar a obra em um lugar, eles estão sendo enviados apostolicamente. É um apóstolo. Muitas igrejas, elas tentam fazer uma hierarquia nesses cinco, mas isso é totalmente fora de um contexto bíblico. Então você, algumas igrejas, a gente estava vendo um dia, tem muito tempo, tem anos isso, a gente estava vendo um programa de uma determinada denominação, e aí tinha uma menina abrindo e-mail, aí no programa tinha quem abria e-mail, tinha quem respondia, e aí eu falei, aí Paula, nega, essa moça é o quê? Aí Paula, abrindo e-mail deve ser pastora. Ele começa como pastor, depois vai para bispo, depois vai para apóstolo e depois para apóstolo. E agora já tem patriarca também. Depois vai ter Jesus. Serubim, querubim, curumim. Então, meus amados, não é hierarquia. Existe hierarquia na igreja? Existe. Geralmente são os bispos e pastores que lideram? Sim, por causa da ênfase do ministério. Mas o apóstolo, geralmente, é o que menos manda. Porque o apóstolo, no próprio nome, apostelos, que no grego significa pedra arremessada, o próprio nome fala da sujeição que ele tem, porque ele é arremessado. Se eu for espremer a Bíblia para descobrir alguma hierarquia, com certeza, a mais alta não será de apóstolo, talvez de bispo. Porque o bispo é um pastor de pastores. Então, o apóstolo é o arremessado. Por exemplo, eu fui apostelado de Salvador para cá. Entendeu? No dia que nós tivermos a igreja bem madura, com estrutura espiritual e física, quando eu digo física, eu não digo prédio, eu digo física de robustez em colaboração de cada irmão, onde a gente pode ter projetos e pode dar conta deles, fisicamente também. Quando a gente tiver essa estrutura orgânica, E nós enviarmos outros irmãos a outros lugares, ou até a igreja me enviar para outro lugar, mais uma vez eu vou apostolicamente. Sujeito à igreja. Então, uns para, versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas. O que é o profeta? O profeta é aquele que tem maior facilidade em descobrir os oráculos de Deus. Ele tem um dom, uma ênfase de falar as verdades de Deus. Muitos pastores são pastores e não são profetas. Eles cuidam, mas eles não conseguem, como o profeta, ministrar o evangelho aos crentes, para que eles se rendam aos princípios. Quem tem um dom profético consegue isso, de forma mais excepcional, de forma mais eficiente. Então, apóstolo arremessado, profeta esse, apóstolo, profeta. Evangelista, o evangelista tem essa aptidão do profeta, mas não tanto com crente, ele tem mais como descrente. Ele anuncia a boa nova, que é o evangelho. Evangelista vem de evangelho, que vem de angelos, que é mensageiro. Inclusive o anjo é mensageiro. Por isso que na carta de João, carta de Jesus que João escreveu às igrejas, ele diz: ao ângelos da igreja em Éfeso. Quem é esse anjo na igreja? É o ministrante da palavra, que é aquele irmão que lidera aquele rebanho. Então ele diz, é como se ele dissesse ao pastor da igreja em Éfeso, aquele responsável por liderar a igreja em Éfeso, escreva esse ensino para ele ministrar aos irmãos. É claro que os profetas, os mestres, os evangelistas, os apóstolos de Éfeso também pegaram esse princípio e evangelizaram com ele e profetizaram com ele, mas o cuidado da igreja é com o pastor. Amém, gente? Por isso que quando Pedro saiu da prisão e foi até a casa que os apóstolos estavam, e a servente foi lá atender a porta e viu Pedro, não acreditou, entrou e falou: é Pedro. Alguém falou: não, deve ser o anjo dele. O anjo dele, gente, seria o mensageiro de Pedro. Entendeu? Uma pessoa. Porque os apóstolos naquela situação não iam estar mais como no tempo de Jesus encarnado, que acharam que Jesus era um fantasma. Eles já tinham amadurecido o suficiente para saber que o anjo de Pedro não viria, aparecia a ela, mas seria esse mensageiro de Pedro, um mensageiro, um irmão que trouxe a mensagem de Pedro. Entendeu? Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista e outros para pastores e pastores, já expliquei o que é. Então, o pastor tem esse zelo, esse cuidado da igreja local, ele cuida daquela igreja local, e o mestre ensina. Eu busco todos os dons. Sou guloso com dons, irmãos. Eu quero todos. Né? Quero todos os dons. Agora, se falando de ministério, que são esses cinco, eu também quero todos. Porque eu não posso querer, eu quero e peço. Eu sei que tenho uma facilidade de ensinar. Talvez não seja um bom professor, mas eu gosto. E alguns irmãos já disseram isso. E eu quero crescer nisso. Né? Eu preciso crescer em evangelismo também, preciso crescer em profecia, em descobrir os oráculos de Deus e passar para o povo. Agora, para que são esses cinco ministérios? Vamos ler agora no 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos, diga todos... Como minha mulher fala, no grego, todos significa todos. Cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Ou seja, quem não é levado a todo o vento de doutrina, quem recebeu o bom ensino do mestre. Pela artimanha dos homens. Quem é levado pela artimanha dos homens? Quem não recebe a profecia do profeta, que sabe o caráter de Deus. Pela astutícia que induzem ao erro. Então, porque não foi pastoreado. Então você vê que a saúde que Paulo diz que vai ter quem recebe o ministério quíntuplo diz respeito à função dos cinco ministérios aplicados a todos os crentes. Amém, irmãos? Não é tremendo isso, gente? Pela solução você entende o que ele está falando. Que o ministério quíntuplo serve para que cada um que tenha um ministério desse, como um ministério específico, o principal função dele não é exercer o ministério de forma egoísta e egocêntrica, mas é ensinar outros irmãos a viver aquele ministério. Se eu sou pastor, eu sei que eu sou, tenho que melhorar muita coisa, mas eu sei que eu sou o ministério pastoral, tenho certeza disso. Eu tenho tentado ensinar para vocês, a cada um de vocês, cuidar das pessoas. Eu não posso dizer, o pastor aqui sou eu, a única autoridade aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, quem ensina aqui sou eu, eu vou ser o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo, vocês todos ficam na cadeira me patrocinando. Irmãos, isso é uma heresia que tem se multiplicado por aí. Não, eu quero que todos vocês aprendam comigo e com os outros pastores que tem aqui a respeito do que é o pastoreio, amém? Para que todos os santos cumpram. Eu quero que a profecia seja difundida de forma madura. Se eu vejo o irmão profetizando de forma infantil, eu encosto, eu ensino a igreja como receber a profecia. A igreja madura, não é qualquer profecia que a igreja ouve, não. Quando eu digo profecia, não é só eis que eu te digo, que Deus também faz. Mas é uma doutrina que vem A pessoa que traz a doutrina arroga que aquilo é de Deus. Se o povo é bem alicerçado na palavra, sabe se é de Deus ou não? Como a palavra de Deus diz, prove o profeta. Não é isso que a palavra de Deus diz? Diga, Kel. Diga. Ah, sim, ótimo, ótimo. Perdão, vamos lá. Evangelistas para pastores e mestres. Lê na sua versão. E outros para pastores e doutores. É. O doutor, depende da tradução. O que quer dizer a palavra, que é tão traduzida por doutores como mestres, é aquele que é apto ao ensino. O cara, a mulher, tem um dom de Deus para esse ministério. Agora, ainda tem uma coisa, não é só ensinar, é ter um discernimento, uma compreensão. Não vamos limitar um professor à retórica. O professor que só é bom de prédica, ele não é um bom professor. O bom professor, ele é bom de examinar o que leciona, ok? Não é isso? Porque o professor que só é bom de falar, ele enche linguiça. Não entende. E às vezes ele é bom até de falar, mas ele não tem conteúdo. Então, o mestre doutor que a Bíblia fala é o mestre doutor completo. É um cara que tem pesquisa, que corre atrás e que tem uma aptidão que não é só intelectual, é sobrenatural. Ele olha assim para a doutrina e fala: isso aqui cheira mal. Isso aqui cheira mal. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia Católica, eu tenho várias. E a gente sabe que existem 7 livros acrescentados da Bíblia Católica, que foram acrescentados na Contra-Reforma Protestante, porque a Igreja Católica precisava de uma Bíblia diferente. São chamados livros deuterocanônicos, ou seja, colocados depois no cânon, e eles gostam de falar em latim para que as pessoas não entendam. Por que eles não falam? Os nossos. Abra aí no livro de Judite, no livro colocado depois da Bíblia. Por que não falam em português? Fala deuterocanônico. O povo não saber que é colocado depois na Bíblia. Deuterocanônico significa colocado depois no cânon, colocado depois na Bíblia. Então, os livros deuterocanônicos são 7, mas tem acréscimos também, Daniel. E eu estava na minha Bíblia Católica, lendo uma vez, e eu disse assim, estranho isso, esse ensino aqui, estranho essa doutrina, eu não entendi, nunca percebi isso na Bíblia. E quando eu fui ver, era um dos acréscimos. Entendeu? Então, o dom de mestre ou de doutor, chama como quiser, ele é um dom de uma aptidão não só para lecionar, mas para descobrir, para ter um discernimento. Muito comum que eles tenham um dom de discernimento de espírito. Porque o dom de discernimento de espírito não é só discernir se um espírito é de Deus, se é um anjo ou se é um demônio. Mas também é um dom que discerne a doutrina. Então, se a gente pensar aqui os 5 ministérios, a gente pensa que eles servem para quê? Para que cada um exerça ele de forma a rogar para si aquela função na igreja e castrar e limitar os outros para que não exerçam? Não! Um bom pastor desperta vocações. Um bom mestre pare outros mestres, porque o ministério dele ativa o ministério daquele que está ouvindo ele falar e faz ele querer também exercer aquilo, amém? Então, vamos pensar o ministério quíntuplo como 5 vocações que Deus traz à igreja, e dentro dessas vocações, cada um que tem essa vocação tem um intuito de não só exercê-la de forma pessoal, mas promover que todos os santos melhorem naquelas áreas. Por exemplo, se nós temos aqui fulano, beltrano, ciclano, fulano e ciclano, cada um com seu ministério, eu quero que cada um invista para que todos na vida nova tenham daquele ministério dele aflorado na sua vida, mesmo que não seja o seu ministério específico. A igreja saudável é assim. Todos conseguem profetizar, todos conseguem ensinar, todos conseguem ser apóstolo numa necessidade, todos conseguem evangelizar. Por quê? Porque o evangelista, o apóstolo, o pastor, o mestre e o evangelista, o apóstolo, o pastor, o mestre e o profeta exercem tão bem o seu ministério que os crentes sabem como é o jeito certo de fazer. A ideia é essa. A ideia é que todos... Olha, irmão, eu sei que é uma loucura, que você pode achar que eu sou um retardado, mas eu vou falar. o meu sonho de igreja, eu vou trabalhar, vou dar minha vida por isso, é que todos os crentes que queiram, que se empenhem, tenham condições de se sair para algum lugar, seja o país que for, seja o buraco que for, conseguir ali, começar na sua casa, a igreja. Se a cidade já tiver uma igreja, e ele não entender que aquele lugar combina com o que ele recebeu de doutrina e de ensino, ele leva o nosso alicerce para aquela cidade também. Por que não? Ah, pastor, nunca vou conseguir cuidar de tantas pessoas. Claro, eu não consigo também. Quando alguns irmãos dizem assim, ah, pastor, o senhor agora só vai ter tempo para quem eu sou discípulo? Não, eu vou me esforçar para ter tempo para todo mundo. Eu tenho que ter. Mas o que eu disse foi assim, eu falei, olha, ainda bem que eu descobri com 50 que eu não consigo cuidar de 100. Com 50 eu tenho dificuldade, então eu prefiro estar cuidando de 10, 15, mais, bem mais próximos, para que esses 10, 15 me ajudem a cuidar de mais. Cada um cuidar de alguns, e cada um cuidar de alguns, e cada um, e toda a igreja ser cuidada. Aí você diz, mas pastor, enquanto isso você vai descuidar de alguns? Não, vou fazer o possível para que todos sejam cuidados. Mas isso tem que acontecer, e tem que acontecer agora. Se nós começarmos a... Irmão, cada momento que a igreja cresce mais, a partir do número que nós estamos, sem o pastor viver isso, ela vai se cronificando, e você não consegue mais parar. Porque é tanto incêndio para apagar, que o pastor não consegue cuidar daqueles que deveriam cuidar da igreja, está entendendo? Então a hora é essa. Vamos lá. Então, entendendo assim o ministério quíntuplo, desempenha um papel fundamental, cada um dos cinco. Sem dúvida, os pastores são uma parte importante de toda a equipe, porém não podem ser mais que um fragmento dela. Para capacitar os santos para o serviço, a ideia é essa. Seu ministério precisa ser complementado pelos outros quatro ministérios. Do contrário, a igreja não apenas sofre de enfermidade, de carência espiritual devido à dieta unilateral, mas igualmente os próprios pastores não conseguem mover nada, ficando impedidos de se realizar em sua vocação. Eu não consigo ser pastor, ensinar e cuidar dos irmãos sem que haja profecia na igreja, sem que haja ensino na igreja. Então, até para que a igreja consiga funcionar, irmãos, uma igreja que só tem ministério pastoral cuidando da multidão é que nem uma granja, é que nem uma granja de porcos, uma granja de frangos, uma fazenda de porcos. Todo mundo na baia, a máquina desce a ração, tchá, cai a ração na baia. Vem uma mangueira e cai uma chuva em cima deles para lavar o curral. Tem porco que nasce e morre que nunca foi tocado. Tem galinha que nasce e morre que nunca foi tocada por uma pessoa, a não ser na hora que ela é abatida. Isso é igreja. Ah, o meu pastor. Ah, eu amo tanto meu pastor. E como é a sua relação com ele? É a relação com ele quando eu vou ver a pregação dele. É a única pessoa que cuida de você? É um cara que você nunca... que só apertou sua mão? Você só tem esse cuidado? Eu me ouso a dizer que isso é muito pouco. E quando eu for chamado a uma igreja pregar, eu prego, eles me chamam de novo porque eles querem. Porque eu falo, irmãos, uma igreja que acabou no presente com mais de 1.000 membros que eu preguei. Eu cheguei, irmãos, nós vamos brincar de igreja até quando? Vocês, é que nem cursinho, a gente faz de conta que aprende e o professor faz de conta que ensina. Esse homem aqui, ó, esse homem aqui não vai conseguir cuidar de 1.000 pessoas, não. Qual é a dificuldade que nós temos de acordar para isso? Vocês fazem de conta que estão sendo cuidados porque não querem cuidar uns dos outros. E fazem de conta que está tudo bem, porque se disser que não está bem, o pastor pode recrutar você para cuidar das pessoas também, você pode achar ruim. Aí você prefere não reclamar e fazer de conta que está vivendo pleno evangelho, porque na liturgia você pode bater palma e levantar a mão. Irmãos, as vocações têm que aparecer. E não adianta pipocar aqui e ordenar 10 pastores, não, tem que ter mais pessoas para cuidarem das pessoas. E essas pessoas estão aqui sentadas me ouvindo, estão pensando que não é para cada um que eu estou falando. Ah, com muito amor eu falo, muito amor. E eu digo, diga aí, meu irmão, não ficaria muito mais fácil o trabalho se um cuidasse do outro? Então, aí você diz assim, é, pastor, mas a gente corre o risco de entrar no caminho de vaidade. Eu sei. Todo mundo. Lutero sofria horrores com isso. Ah, você está se comparando a Lutero? Não, não estou comparando a Lutero. Lutero é infinitamente maior do que eu. Não vou chegar nem ao pó dos pés dele nunca na minha vida. Mas eu quero me inspirar com os meus irmãos que viveram a fé e que lutaram pela fé bíblica. O problema disso, sabe o que é, Fabrício? É porque crer assim, como eu tenho ensinado, implica em responsabilizar-se. E nós temos uma agenda tão ocupada. Então, meus amados, devido a então essa dieta unilateral, o povo que só é cuidado por um pastor que não consegue ter uma relação com essas 1.000 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, ela também tem a vida dela mirrada espiritualmente, nem sabe. Por quê? Porque não recebe a dieta completa. 7. As peças certas montadas erroneamente. No quebra-cabeças, é essencial que as pessoas sejam, que as peças sejam montadas de acordo com o modelo certo. Do contrário, não apenas fica incorreto o quadro inteiro, mas também as diversas peças não fazem sentido. No crescimento, temos todas as peças à disposição, mas por tradição, lógica de poder e zelo religioso, quase, não confunda zelo religioso com zelo espiritual, quase sempre as montamos erroneamente. Assim como existe água nos 3 estados de agregação, gelo, líquido e vapor, também os dons de serviço que nós lemos aqui em Efésios 4, 11 e 12. Como, por exemplo, o do pastor, ocorre de 3 formas, porém muitas vezes de forma errada no lugar errado. Eles congelaram como pedras por meio de clericalismo eclesiástico. O que seria o clericalismo? Seria uma ênfase nos cargos da igreja. Correndo como água límpida ou ainda evaporando na falta de compromisso. Assim como a melhor coisa é regar flores com a água líquida, também os 5 ministérios que fomentam a igreja, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, têm de reencontrar formas novas e muito formas novas e também a gente fala novas porque hoje são raras, mas na verdade elas são muito antigas, muito originais na igreja, para que o sistema todo comece a florescer e cada pessoa encontre um lugar apropriado no todo. Por isso a igreja não pode nem deve voltar atrás na história, porém precisa retornar a o que ele fazia a igreja, a matriz original. Irmãos, não se enganem, não estou falando nada revolucionário, não. Sempre existiu igreja nos lares. Quando você estuda a história da igreja, o movimento da igreja, sempre a igreja foi perseguida em algum lugar. Sempre, você está pensando o quê? Quantas mulheres e homens foram para os monastérios porque não conseguiam ser igreja na sua cidadezinha? E continuava a igreja secretamente na Idade das Trevas dentro dos monastérios. Os pais do deserto, os irmãos, eles tinham que ser igreja escondidos. A igreja sempre continuou e sempre vai continuar. Como diz o Sached e Ronaldo Lidório, a igreja vai muito bem, obrigado. 8. Das mãos dos burocratas eclesiásticos ao sacerdócio de todos os que creem. As igrejas do Novo Testamento nunca foram dirigidas por um homem santo ou senhor pastor, que se encontra numa ligação especial com Deus em substituição a outros e que regularmente alimenta consumidores relativamente passivos na fé, como se fosse o Moisés do Novo Testamento. Gente, olha, eu estou abismado com essa literatura, porque falei até com meu pai no discipulado, é o que nós temos ministrado aqui já há alguns anos. O que eu digo, irmãos, olha aqui, a igreja, ela não é alicerçada em uma pessoa. Quantas vezes eu digo para vocês, o ministério do pastor não é aquele cara que a gente paga para ser santo no nosso lugar? Não, já falei para vocês várias vezes? É o que o irmão está falando aqui, o alemão, o irmão, engraçado que é um alemão, que nem Lutero, né? É assim, olha, não dá para você não desenvolver alguma parte da sua espiritualidade e dizer, não, mas meu pastor, ele ora por mim. O cristianismo assumiu das religiões gentílicas, ou seja, das religiões não judaicas, as seitas, daqueles grupos que Paulo evangelizava e tinham origem em seitas gregas, romanas, egípcias e outros povos, ou Na melhor das hipóteses dos judeus, a categoria dos sacerdotes como uma espécie amortecedor de mediação entre Deus e os seres humanos. Que coisa forte isso aqui. Então é o seguinte, se eu tenho pastor homem de Deus, está tudo bem. Tem uma igreja aqui em Itabuna, que eu amo muito o pastor, eu já preguei lá, e ele é um cara, discordo de muita coisa lá, mas reconheço que o pastor é homem de Deus, homem sério. Sério por quê? Porque não há tantas incoerências, né? E soubendo de alguma turminha que vai lá e gosta de estar congregando lá, congregando no sentido pífio e porco da palavra, de não congregar biblicamente, que digo, mas frequentar reuniões, que tem uma vida completamente diferente do que recebe por profecia na igreja. De ir para shows a chamar um jovem outro para poder ir passear no motel. Mas ele gosta de receber a paulada domingo. Irmãos, não se enganem. As igrejas, às vezes, que mais batem, por debaixo do pano, muitas vezes são que têm os casos mais feios. Não adianta uma igreja que dá uma surra todo domingo de noite, se você não tem ninguém que conhece a sua vida de verdade. Então, não adianta ter um super sacerdote crente que bate em todo mundo, que é o cara que tem uma vida super santa, por isso que eu vou lá ouvir ele. Se a minha vida não é cuidada de forma específica. Amém, gente? Porque às vezes a gente tem também é isso, né? Não, já que eu sou torto, eu vou para a igreja que bate muito. Que aí eu vou ver se eu sacudo. Vai para a igreja que bate muito e continua em fornicação. Então, amados, a gente tem muito que trabalhar, amém ou não? Então vamos lá. Desde os dias de Constantino Magno, o imperador romano que estabeleceu a fé cristã como uma regra no seu império, a rigorosa profissionalização da igreja já pesou tanto o suficiente como maldição sobre a igreja, subdividindo artificialmente o povo de Deus em leigos infantilizados, pessoas que acham que para ser um bom crente basta pagar os seus dízimos e frequentar as reuniões com a roupa bem composta, e clero profissional, quem tem um ministério tem que ter uma vida santa. Não gosto dessa conversa. Todo mundo tem que ter uma vida santa. Quando eu tive discipulado com o Lucas essa semana, eu conversei com ele e falei, fiquei muito feliz pela vida que aquele menino tem com Deus. E disse, cresça mesmo, invista nisso, nisso e nisso, porque nós ministramos ao povo. Há sim a ministração de demônios quando o ministro tem uma vida dúbia? Sim. Ele ministra maldição no povo. Mas a despeito disso, eu não posso ensinar que quem é líder tem que ser mais santo. Isso eu não ensino. Eu ensino que a quem mais é dado, mais é cobrado. E o líder tem que ter esse compromisso. Mas eu não posso dizer a quem não é líder que ele pode ter uma vida meieira. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Conforme o Novo Testamento, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Deus retém sua bênção quando profissionais da religião se instruem entre ele e o povo. O véu do templo foi rasgado e Deus possibilita a todas as pessoas a terem acesso a ele diretamente por meio de Jesus Cristo, o único caminho e advogado. Já não precisam manter contato com ele de forma mediada e indireta através do representante de uma casta religiosa, a fim de transportar para a prática o sacerdócio de todos os crentes, que entre mentes já foi impetrado há 500 anos pela primeira reforma. O atual sistema de uma igreja profissionalizada e burocratizada terá de ser transformado radicalmente ou afundará na irrelevância religiosa. Para exemplificar isso, Não, uma vez uma irmã trouxe um óleo e disse: pastor, unge aqui esse óleo para eu ter na minha casa óleo ungido. Aí eu falei assim: minha irmã, unção com óleo, ela deve ser feita por alguém que tem autoridade sobre a vida, que está ungindo. Se é uma criança que está doente, que os pais a unjam. Por isso que a Bíblia diz: chame os presbíteros, ou quem preside, numa casa quem preside, se o pai não está, a mãe unge o menino e ora. A mulher está doente, cada um que é sacerdote pode ungir a pessoa e orar. De preferência, quem tem a autoridade sobre a vida, é o que a Bíblia diz. Se quem tem autoridade sobre a vida não está, a pessoa imediata que tem autoridade unge a pessoa com óleo. Simples assim. Mas também, Sofia, sacerdote, já me ungiu com óleo e já orou por mim. Se não me engano, eu tenho essa memória. Porque o poder não está no óleo. Eu falei: irmã, você não vou orar pelo seu óleo, porque o óleo não vai sair daqui com um poder. Então ela, é muito bonito, ela me dá a honra, né, de ter o poder para orar pelo óleo. Mas sabe qual é? Sabe que como de demônio mora nos detalhes. Quando ela faz isso, ela se abstém da responsabilidade dela. Isso é uma caricatura, é uma metáfora do que muito tem acontecido na igreja. Por ignorância. E por isso que, com muito carinho, eu ensinei a boa doutrina a ela. Eu falei: você vai levar seu óleo e você vai orar pelo enfermo. Você não ora pelo óleo, você ora pelo enfermo. Ora pelo enfermo e unge com óleo, como a Bíblia manda. Então, outro caso para falar para vocês aqui. Essa burocracia que está aqui no último parágrafo. Uma vez um irmão de uma grande igreja que ele está abundando também, precisava no horário com o pastor. Ele não tinha um líder de grupo caseiro, ele não tinha um líder sobre ele. O líder único que ele tinha era o pastor. Gente, isso está errado, pelo amor de Deus. Como é que pode? Paulo que estava lá, Paulo que fundou a igreja num lugar, estava lá em outra cidade. O povo estava com um problema aqui. Procurava Timóteo, procurava Priscila e Áquila, procurava o discipulador dele dentro do grupo caseiro dele. O irmão, com a demanda, chegou na secretaria da igreja e falou: quero marcar horário com o pastor. Ele falou: só daqui a 3 meses. E ele muito aflito, e o cara que marcou, com a cabeça baixa, olhando para a ficha, nem na cara do irmão olhou. Isso é igreja, irmãos? Tem igreja ali? Tem, porque tem muitos irmãos santos que servem ao Senhor, inclusive o pastor, que é homem de Deus. Mas essa instituiçãozinha, fedendo a macaco, que foi indiferente à necessidade do irmão, não é igreja nem aqui nem na China. E às vezes é esse erro que a gente chama de igreja. O que seria igreja ali na hora, sabe o que é? O irmão falar: meu irmão, olha, o pastor está com agenda até de 3 meses. Então, abre seu coração para mim aqui, que eu estou sozinho com você. Vê que eu posso lhe ajudar. Quando eu falei isso para o irmão, ele falou: nem pensei nisso. Eu falei: sabe por que você não pensou? Porque sua cabeça está impregnada, com muito carinho, eu falei a ele, com muito respeito, não com essa ênfase que estou usando para vocês. Eu falei: por que, meu irmão? Sua cabeça está impregnada de que tem alguém que só essa pessoa pode ser usado por Deus para dirigir você em alguma coisa, ele dá uma instrução de direção. Você não é livre disso, homem? Pode ser que um dia alguém tenha, talvez não vocês que vão estar mais próximos de mim, mas pode ser algum dia que a gente tenha 1.000, 2.000 irmãos, que alguém tenha dificuldade em marcar um horário na minha agenda no gabinete. Eu oro a Deus para que isso aconteça, mas essa pessoa não vai ficar sem cuidado. Por quê? Porque a própria estrutura da igreja vai ter uma sucessão de irmãos que vão poder atendê-lo na emergência. Amém? Mas isso só acontece se cada um de nós se dispor a fazer isso. Então, a burocracia. Eu li um livro muito, muito, muito bem escrito, daquela coleção Primeiros Passos, antiga, não sei se vocês lembram o que é isso, o que é aquilo, né? Tinha um livrinho, O Que É Burocracia. Eu acho que tenho lá até em casa, até hoje. Ele diz, o autor, que a burocracia é uma engrenagem criada para protelar as coisas, para dificultar as coisas, para polarizar as coisas, só para alguns poderem resolver. A igreja não pode ser burocrática. Tem que ser o mínimo de burocracia. A burocracia é a mais diabólica de todas as formas de administração, porque no fundo levanta apenas 2 perguntas, sim ou não. Ele não pode atender não? Ah, então sinto muito. Isso é a burocracia. Nela, dificilmente há espaço para espontaneidade. Não há espaço para espontaneidade. A humanidade e a vida genuína cheia de variações. Essa forma estrutural pode ser adequada a empreendimentos políticos e econômicos, porém não ao cristianismo. Deus parece estar em vias de libertar o seu povo do cativeiro babilônico, dos burocratas eclesiásticos e de pessoas no exercício do poder religioso, bem como tornar a igreja novamente um bem comum. Faz isso ao colocá-la nas mãos de pessoas simples, porque Deus ocultou isso dos sábios entendidos e revelou aos simples de coração. Aleluia. Chamados por Deus para algo extraordinário e de que, como nos dias de antigamente, de outrora, talvez ainda estejam cheirando a peixe, perfume e revolução. Que lindo, que poesia que o autor usou aqui. Cheirando a peixe porque a gente continua trabalhando e cuidando do povo. Cheirando a perfume porque a gente dá o melhor da gente. Lembra da mulher que deu o perfume nos pés de Jesus? E cheirando a revolução porque vão achar que a gente é revolucionário doido. Um amigo meu, um homem de Deus, sério, um pastor aqui da cidade, em risos, olhou para mim e falou: mas você não vai ser que nem esse que tem que confessar até pensamento não, né, pastor? Aí eu dei uma risada e não dei a resposta própria porque ele não estava pronto para ouvir. Porque eu tenho aprendido que quem confessa a tentação não confessa pecado. Quando eu sento com o meu discipulador, terça-feira, 8 horas, eu vou ligar para ele de novo. Eu digo: pai, eu tive essa tentações. Isso é dizer: pai, eu tive essa dificuldade. Pai, ore por mim para que eu não caia nessas tentações. O que é que Jesus falou no Pai Nosso? Ele falou: aprenda a lidar com a tentação para você não ter que aprender a remediar o pecado. Por isso que eu faço isso. Tem que fazer mais. E quando a gente vai vivendo o discipulado mais profundamente, a gente consegue se derramar mais ainda. Aí você diz: pastor, você não está arriscado, pastor. O evangelho é arriscado mesmo. Ele é tão arriscado que ele arrisca seu pescoço. Irmãos, não dá para ser meieiro. Preguei há um tempo atrás, não sei se está no site, foi das pessoas mais antigas, eu preguei saindo de cima do muro. Talvez esteja no site, lá nos arquivos. Não sei quem ouviu o sermão, quem lembra desse sermão. Falei: irmão, tem que sair em cima do muro. Lembra, né? Tem que sair em cima do muro, tem que decidir o que a gente quer. Até porque em cima do muro não é uma opção do evangelho. Em cima do muro não é pecar ou não pecar, em cima do muro é pecado. Vamos ler o 9 para a gente terminar aqui. 9. Das formas organizadas para as formas orgânicas de cristianismo. Semana que vem a gente ainda trabalha 5 desses pontos. E na outra semana nós vamos trabalhar com o Data Show, resumidamente, um desses capítulos por capítulo, tá? O corpo de Cristo é linguagem figurada para um ente profundamente orgânico e não para um mecanismo organizado. Por isso que a Bíblia chama corpo a igreja, porque uma parte depende da outra, e uma parte que não depende da outra, para funcionar necessariamente, pode precisar da outra eventualmente. Por que meu dedinho pequeno precisa do meu dedinho medinho? Eu posso cortar um e ele não sentir falta por ser substituído para o outro, mas eu tenho o dedinho medinho e tenho o dedinho pequeno, em algum momento eles vão se relacionar. Se não se relaciona um com o outro, relacionam-se com o corpo. A gente sai daquela ideia também, neurótica, de que uma igreja... essa igreja que tem grupo caseiro não é bom não, porque tem muita panelinha. Muita panelinha. Tá. Você pode chamar de panelinha. Panelinha quando é fechado, inacessível. E não pode ter mesmo. Mas quando é um grupo de comunhão, que está aberto, e às vezes é você que não quer chegar junto, participar, se colocar, receber. Ele não pode reclamar que é panelinha. São grupos de comunhão. Paulo não falou assim: olha aí, ó, o grupo de Trifona e Trifosa, vê se não tem de panelinha. Não, ele felicita todos os grupos. Por quê? Eles reuniam nas casas e tinham comunhão entre si, e na grande reunião reunia todo mundo. Mas não dá para eu ter uma relação com todas as pessoas da mesma forma. Isso não existe. Ah, desculpe, irmãos, perdão, eu errei. Isso existe quando a relação é superficial. Quando a relação é superficial, dá pra gente se relacionar com todo mundo da igreja, de 100 ou 200 pessoas, do mesmo jeito, porque é só oi, a paz do Senhor. Tá tudo bem? Tá. Tô muito feliz que essa semana meu filho passou no vestibular. Mas não tem ninguém para dizer, ore por mim, porque meu filho tá usando droga. Ou uma mulher mais nova, não tem uma mulher mais madura para poder aconselhar ela na necessidade dela. Irmãos, eu fiquei chocado em saber que uma igreja aqui de irmãos, que eu amo e admiro muito, vocês percebem que eu faço as minhas críticas a vários grupos, prefiro não dizer os nomes, e faço ao nosso também, né? Sempre, às vezes faço mais ao nosso que aos outros. Porque é fácil ver o defeito do alheio, né? Difícil a gente ver o nosso calcanhar. Descobri que uma igreja aqui, que eu admiro muito por muitas coisas, que vive discipulado, fiquei chocado. Eu não sabia. Esses dias eu descobri que nessa igreja homem discipula homem e mulher. Meu Deus, está aqui em Tito, escrito em preto e em branco. As mulheres mais maduras ensinem as mais novas a serem submissas, boas, onde de casa, semente ao Senhor, assim vai. Tito, eu posso... Em Tito... Mulheres... Eu vou olhar aqui, não lembro agora, vou procurar aqui. Faz professorações... Irmãos, ó... Tito, capítulo 2... Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Aqui, vamos entender como homens maduros. Talvez o tradutor não quis usar a palavra presbíteros, para não parecer que estava falando da autoridade de quem era ordenado, tá? Mas os homens mais maduros, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Que as mulheres maduras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os seus filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Discipulado, irmãos! Mulher discipulando mulher, pelo amor de Deus. O que é que eu vou sentar para acompanhar o irmão toda semana? Quando acompanho as minhas pacientes cristãs, oriento logo para que... Porque a terapia um dia vai acabar. E oriento ela já para curar uma mulher madura, para acompanhar ela no discipulado. Porque eu que passei 5 anos na faculdade para saber lidar com transferência e contra-transferência, nós temos técnicas e técnicas para que a mulher, quando senta com um homem comigo, na psicologia, ela, se abrindo os seus problemas, não me veja como uma solução dos seus problemas. Nós estudamos e lemos muito, e temos muitas técnicas e táticas para que isso não aconteça. Porque muitas vezes a mulher que se abre para o terapeuta, há uma parte da mente dela que em algum momento pode achar que ele é a solução para ela. Isso é da natureza humana. Agora, você imagina um irmão que não tem um trato psicológico, um treino psicológico, fica ouvindo as dificuldades da mulher. Imagina uma mulher sentar com um homem para um discipulado, e ela começa a falar: ah, meu discipulador, eu tenho dificuldade porque eu sou uma mulher assim, jovem, eu gosto muito de namorar com meu marido, mas ele sempre está cansado. Ah, eu já pensei assim... Gente, uma história que não existe, tá? Estou inventando. Eu já pensei em... Estou usando um caso que acontece muito... que a gente trabalha casos, estudo de casos na faculdade, para poder saber como lidar com a paciente e bloquear. Mas imagine, a mulher chega e senta e começa a falar: olha, eu sinto uns calores e eu não sei o que eu faço, e meu marido nunca me dá bola, eu queria assim, olha, vou até lhe confessar uma coisa, de vez em quando eu penso em ligar até para o irmão da igreja para poder falar das minhas dificuldades. Ah, não sabe o que eu passo, assim, eu queria tanto homem como você, que eu vejo que é um homem que é jovem, que cuida da sua saúde, que sua mulher é bem amada. É diferente ela falando isso para uma irmã. Ela fala tudo isso, mas a irmã não é uma opção. Não convém. É feio para o Evangelho. E eu estou esperando a oportunidade para ministrar esse pastor essa feiura, essa ignorância bíblica. Deus me dá essa oportunidade de encontrar com Ele e dizer: amado, me corrija como você manda as suas ovelhas mandarem material para mim, para eu rever minhas doutrinas. Eu quero falar com você na doutrina sua que está equivocada e é arriscadíssima. Você parar para ficar discipulando as irmãs e você ensinar isso ao seu rebanho? A mulher madura ensina a mais nova no discipulado. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos dê graça. Então, vamos terminar aqui o 9, né? O corpo de Cristo, vamos ler novamente. A linguagem figurada para um ente profundamente orgânico e não para um mecanismo organizado. Localmente, a igreja consiste de uma pluralidade de famílias espirituais extensas que estão organicamente interligadas em uma rede. A maneira como cada igreja está ligada à outra constitui uma parte integrante da mensagem do todo, de uma máxima de organização com mínimo de organismo, é preciso passar novamente para o mínimo de organização com o máximo de organismo. Quando diz mínimo, é porque alguma organização é necessária. Mas não a gente achar que a igreja é a organização. Porque muitos já sabem que a igreja não é o prédio, mas alguns ainda acham que a igreja é a organização. Ou a denominação. Até aqui, o excesso de organização muitas vezes sufocou o organismo, o corpo de Cristo. Como eu gosto de usar esse exemplo do irmão que foi buscar um socorro com seu pastor e o que estava ali secretariando o pastor não socorreu e ele teve que marcar o seu horário para 3 meses e não tinha outra pessoa. Até aqui o excesso de organização muitas vezes sufocou o organismo, o corpo de Cristo, como uma camisa de força, por medo de que algo pudesse dar errado, pelo excesso de zelo. Contudo, medo é o oposto de fé, não representando exatamente uma virtude cristã sobre a qual Deus deseja edificar a sua igreja. O medo visa controlar, a fé sabe confiar. Por isso, controlar pode ser bom, mas confiar é melhor. O corpo de Cristo foi confiado por Deus às mãos de fiéis, de pessoas que possuem um dom característico especial. São capazes de crer que Deus ainda mantém o controle, aleluia, da situação quando elas próprias já o perderam há tempos. Imagine que se a gente cria uma estrutura onde todo ensino só sai da minha boca, onde toda profecia só sai da minha boca, onde todo cuidado só sai do meu cajado, onde toda organização só sai da minha supervisão. É uma igreja aleijada. Sem dúvida, o ecumenismo político e as hierarquias denominacionais tiveram sua chance de mostrar resultados no passado, mas não obtiveram êxito. Hoje, é necessário criar redes regionais e nacionais que se baseiem sobre a confiança, para que formas orgânicas de cristianismo possam ser novamente desenvolvidas. Isso já acontece no Brasil. Nós já nos encontramos, nós já escrevemos uns para os outros, nós já tentamos estar juntos. Quero estar mais junto, meus irmãos, em Itabuna, para poder também tentar desenvolver essa comunhão onde a gente troca, ensina e cresce como igreja. Mas é muito difícil, porque cada um quer dizer que é para ser do seu jeito. E se alguém chegar dizendo: não quero que seja do meu jeito, eu só quero que a gente troque, que a gente cresça, que a gente ore pelos outros. Não dá tempo, porque os pastores têm que apagar os seus incêndios nas suas congregações locais. Quem que ganha com isso, irmãos? O diabo ganha com isso. É o diabo que ganha com isso. Aí eu ligo para um colega que não falo há meses, ele fala: rapaz, sumiu, hein? Nunca mais me ligou. Me esqueceu de mim, é? Só que quem ligou foi eu. Então, irmãos, o que a gente tem estudado aqui, e eu quero que em nome de Jesus a gente coloque na prática, é essa mesma prontidão que nós temos para perceber o erro alheio, seja para perceber onde está o nosso erro. Porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Muitos irmãos que não recebem esse ensino que nós recebemos, não estão sendo, eles não têm ensino tão dado. Deles certamente será menos cobrado, mas de nós será mais cobrado. Vamos orar para terminar? Senhora, chatou. as formas para esse ensinamento diário, Pai. Que bom que a gente pôde ouvir tudo isso e tomar o discernimento de seguir-te, Pai, a fim de melhorar o nosso mundo, Pai, a fim de contemplarmos nosso irmão com a boa palavra. Amém, Senhor. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.